4440. Comando 360, Curitiba, via Alpha 358, né, Sorocaba Ponte, Alpha Alpha 310. Pistão no zero, curva direita, perfil da Gole, 11, 19, 8, é o controle de Salvador, 5440 no transporte, está 389, o portão é 8. 5444, transponder. Chame para push. 5444. E já está pronto para o pushback no portão 8. O 3859 está. Portão 8, está livre, chame táxi. Chama táxi, 3859. 3454, chame a torre. 1983. 183, 3454. Torre Salvador, muito bom dia. TAM 3454, aproximação final, já baixado, chegado. 3454, África avistado. Número 2 para pouso, aguarde pista livre. Informa cabeceira deslocada, 1.200 metros. Ciente, deslocamento, iniciando próximo a Delta e aguardando. 3454. Estou através da 17, pode manter proa de Arembep? Qual seria a proa magnética para Arembep? Solo, tá, 3663, está pronto para táxi, tem 112 a bordo, alterna Galeão, com 4,20 de autonomia. Com mais 5 minutos e após o senhor voa para Arembep. Mais 5 minutos. Como clareza, 2, autorizado. Acionar, reposte para o táxi. 283, obrigado, bom dia, TAM 3663. 02283, intercessão da Delta, para o acionado, autorizado o táxi. Ao número 2 para decolar da 17, reposte para ingresso, pistão 7. Recruza imediato, pista, está autorizado. Gente da Mike solicita autorização, nível 400, Galeão. Sera cruz imediata, pista. Autorizado, cruzamento imediato. Para o posto de cruzamento, TAM 330422. Faltão 2, está livre, chame táxi. Livre, chamada para o táxi 3304. Confirme, chamou solo. Gol no 605, ciente da mais autorização, Galeão. 605, aguarde cota. Solo, Oxinei 6311. 6311, prossiga via Alfa. Antes da Delta, informe dando passagem ao tanque que está prosseguindo para o ponto de espera. Após o tanque ingressar no ponto de espera da Delta, ingresse Kilo, pátio 3, informe para o ingresso pátio 1 no Xenem 6319. Prossegue na Alfa até a Delta. Na Delta, espera o tanque ingressar na Delta. Após Kilo, pátio 3, para ingresso no pátio 1 no Xenem 6319. Vento 170 graus, 089. Tô ciente que livrou a pista, até um bom dia. Ciente já estará autorizado. Torre Salvador, bom dia, TAM 3663, ponte de espera da Delta, pronto. 3663, autorizado alinhar e manter, cabeceira deslocada no 1.200 metros, pista no zero. Ativo, autorizado alinhar e manter, na 10, deslocada via Delta, TAM 3663. TAM 3454, solo 1-1, livre à direita, chame solo, 1-2-1-9. 1-2-1-9, TAM 3454, tá logo. solo, Oxenai 63, o número para ingresso na Kilo e bate o teste. Solo, Salvador, Oxenai 63, o número. 63, 1-1, ingresso Kilo, pátio 3, e aguarde ingresso, pátio 1. Kilo 3, aguarda o pátio 1. 63. 3663, autorizado a colar pistão 0, vento 180 graus, 08 nós. Correção, o senhor deve alinhar após a marca branca de 1 no 1.300 metros, senhor. Após o alinhado, autorizado a colar pistão 0, vento 180 graus, 08 nós. Negativo, então tá ciente, vai alinhar após a marca e tá livre de decolagem, tá 3663. Solo Salvador, boa. Bom dia, o TAM 3454, livrou. 3454, vai prosseguir via Alfa, Kilo, Pátio 3 e aguarda ingresso, Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, aguardando para o Pátio 1, TAM 3454. Acho que o Bravo vai ciente, aguarde para o decolagem. Para ingresso no pátio 1, Oxenai 63, o número. Gente, o Oxenai vai ingressar, vai aguardar esse TAM que está à sua frente, que tá, vai iniciar táxi. Seu portão será o número 1, ok? Aguarde ingresso. Sim, aguardando o TAM, Oxenai 63, o número, para prosseguir no pátio 1. Solo Salvador, TAM 3859. O meu é de 1-2-3, são 4 horas e 30 Campinas, táxi. De 4h30, Campinas, confirme o PLB? 1-2-3, confere. Autorizado Índia Alfa no ponto de espera da Delta 118-3, 1-0 no 7 ajustado. Índia Alfa 118-3 com 1-0, 1-7, 3-8-9. Apenas confirmando, a 1.200 metros fechado, começa a partir das 12 do Lu, confere? Para o táxi, o 3304 TAM, 134 é o POB, 352 autonomia, alterna com FINF. TAM 3304, prossegue via Índia, Alfa 183 no ponto de espera da Delta, 1017 o ajuste, 3304. 1017, Índia, Alfa, ponto de espera da Delta, 183, 3304 TAM. E o TAM 3859, ocorreu, seu táxi é via Juliette, Alfa. Juliette e Alfa. Das 12 do Lu, não é isso? Afirmativo, das 12 do Lu. São 12h15. Patrulha Victor Mike Quebec, 20ª milha. Patrulha Victor Mike Quebec. Siga. Está na 20ª milha, o Quebec. Ah, ok, frequência livre, viu? Bom pouso. 7, frequência livre, grato, mais Quebec. O Gol no 888, interceptando localizador, visual com o campo. Positivo, cheque o trem, chame a torre, 1183. Torre 183, obrigado, até já. 17. Bom dia, 1888, tá na final. Baixado, travado, 1-0, passou a duna já. 19-8, Bravo Eco. Acho que o Bravo Eco chama o controle 1-9-8, decolou 1-8. Controle 1-9-8, 5-4-5-2 o transporte. Ou 1-8-8-8. Reporte 4 milhas de cabeceira 1-0. Forma cabeceira deslocada 1-1.200 metros. Ok, está ciente, está a uma milha do externo, Índia Serra. Voo 1888, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão 10, vento 1880 graus, 10 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Ciente, livre pouso 1888. Voo 3602, está autorizado, 3663, quantidade de voo, né? Mantém ainda da EL 3663, dentro em breve o centro de controle vai modificar a sua rota. Ok, combinado. Pode que a Bravo Eco está sobre o campo, na vertical, passa 1.300 pés em ascensão à esquerda, aeronave da Gol em aproximação em pouso pista 10, afastado da cabeceira 3 milhas. Bravo Eco, ciente. O TAN 3663 vai chamar o centro de controle de área agora, 1288-3663. 288-3663. Cuidado para dar outra guarda para ele falar. Para voar, qual é o seu estimado para pouso, hein? Ali. Mala Estrela, Bravo Eco 1340. Ciente 1340, estimado para pouso. Jet Bravo Delta irá aguardar devido à aeronave precisando decolagem da 17, mesma saída e mesmo nível. Dá devido à aeronave que precedeu na decolagem, mesma saída e mesmo nível. Na 3859, na escuta. Bom dia, espera, pronto, 3859. Na 3859, bom dia, autorizado a linha é manter pista 10. Já é manter pista 10, na 3859. Voo 1888, solo aos 20, livre à direita, chame solo, 121 decimal 9. 219, livrando, com 282. Juliette Bravo Delta. Controle Salvador, muito bom dia, o 35414, gente, informação mais. Trip 5414, este é o controle Salvador. A chegada é a Mari para pouso pista 10, é 1017, a cabeceira está deslocada a 1.200 metros, câmbio. Tá, gente, Mari, 1.200 metros deslocados, 5414. 3 aguarda, boa noite aí. Ah, 3304, autorizado a linha EMA, até pista 10. Lima, até 10, 3304, da TAM. passando Lima Silos, ouviu com a informação mais. Caju, confirme nível. 070, pode ser. 070 então será coordenado. Confirma o Lima Kilo Zulu, pátio 5. Lima Kilo Zulu, pátio 5, vai ser decorado no 7, Lima Kilo Zulu. Gente, aguarde corpo. 4 no 4. Lima Kilo Zulu, cópia. Procedia, mas não. Autorizado 070, Aracaju, Golf 677, decola da pista 17, curva esquerda, saída Conde. Controle 119, decimal 8, 0254, o transponder. Matheus Lula, aprovado Aracaju, 070, Golf 677, decola 97, esquerda na Conde. 0254, o transponder, 098, é o controle de Matheus Lula. 2 a bordo? 4 a bordo de Matheus Lula. 183 a torre para acionamento táxi. Obrigado. 80, voo direto. Voando direto, a sessão por 80, Oscar Bravo Eco. Controle Salvador, 119.8. Gole dentro da jurisdição de Salvador, está autorizado. 3859. Gole, obrigado. 3859. 340. Gente da Eldiné, aguarde cópia. Da Eldiné, grato. Economia 05 para o táxi, 102 a bordo, 3 horas e 39 de autonomia até na Campinas. Só nós. 12092. Afirmativa, a chegada é a Mari. Na Mari 2509. Obviamente já é do seu conhecimento que a cabeceira está deslocada a 1.200 metros. Positivo, estamos ciente no 92, descendo para 120 com 250 nós. 17, ajuste gol no 605. Bom dia, o Papa Tango, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, o controle, bom dia. Decola da pista 17, na Momo Albo, subindo para o nível autorizado para Petrolina. É, de Bravo Delta. Ah, bom. Tem que manter a distância, altitude. Vou liberar. Vamos liberar, capitão. Atendido e liberado, ascendência no perfil da Momo. Salvador, Cabravo Eco, passa 5.500, está visual, para pôr um cancelamento. Positivo, qual o nível visual que vai manter? A hora certa, 1226. 085, senhor. Ok, subida para o 085, voo direto, câmbio. Direto, Bravo Eco. Ah, 3304, autorizado a colar, pista no 0, vento 2, 1, 0, grau 08, nós. Iniciando, tá 3304. No 888. No 888, portão 7, autorizado o ingresso. 7, obrigado. Controle Salvador, 3602, está sentindo informação, Mike. 3602, chegada é a Mari, desça para o 070. Desce para o 070 na Mari, o 3602. Grato, boa. Jorge Salvador, bom dia, Gol no 605, tá na Alfa, para ingresso na Delta. 3304 é o controle, está em contato, radar. 3304. 7 ali, mantém pista no 0, Gol no 605. 5414 é o número 1 para pouso, mantém velocidade. Mantendo a velocidade, 5414. Gol 982 é o número 2 para pouso, tráfego número 1 está na sua posição de 12 horas, 10 milhas, aeronave da Trip passa ao 090 por 050. Ciente, não tem o tráfego de gás, o Gol 982. Ok, Trip 5414, qual é a sua velocidade agora? 250, só. 250, ciente. O Gol 982, vamos descer até o 0620, porém com a velocidade de 220 nós. 060 com 220, Gol 982. Então 3859, passa ao nível 150, chame o centro de controle de área, 1288. Chama o ACC, 1288, tá 3859, obrigado, boa tarde. Reposte para ingresso, Pistão 7. Juliette Bravo Delta, passa 030, voo direto. Direto Petrolina acendendo para uma para 080, Juliette Bravo Delta. TP 5414, ajuste em 1096 e desça para 2000. 208, autorizado a alinhar e decolar pista no 7, vento 210 graus, 069, com proa sul, sobre o litoral. Confirme, piloto comando, senhor. Águia. Claro, ciente. Ou foi mal, vacilei. O Gol 1982 está passando o mar e prossiga na descida na via chegada até 3000, o 1982. Até 3000 via Gol 982. Chame o controle 119.8. 1000 na via chegada. 74.000 via chegada, o 3602. M3 no cópia. Pronto, cópia, Xenai M3 no 1. Autorizado Guarulhos, nível 340, sua rota é Prewisk 50, decolagem da pista 10, curva direita, da EL, transição de Né. 119.8, 5454, o transponder. Sua decolagem deverá ocorrer após 1250. Estima 1600. Ciente, estima pouso 1600, caçador 08. Partida 1250. Estimativo, chame para push e acionamento. Chamará quando pronto para push e acionamento. Salvador é o Força Aérea 223. Pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autorizado Santa Cruz, uma centena, Golf 677. Decola da pista 10, curva direita, saída Coral. Controle 1, 19.8, 5451, o transponder. Autorizado plano para Santa Cruz pela Golf 677, uma centena, curva à direita, saída Coral, controle 1, 19.8, 0, 5451 de transponder. Silvio acionar, chame para o táxi. Para o táxi, a série 223. O 982, vetoração, o senhor vai manter a proa em descida para 2.000 pés. Manter a presente proa, descida para 2.000 pés. O ajuste agora 10.17, está limitado pelo localizador. Afirmativo, mantém a proa até 2.000, limitado pelo localizador, gol 1982. Gol número 05, acusando 2.500. O número, correção, gol 1.605, chama controle 1.19.8, seu decolagem foi os 3.4. Certo, controle 19.8, gol 1.605. Chegou no 605, cruzando 3.300, nada eu. Gol no 605, ao controle, contato radar. 7, no 605, autorizado, subir 360. Ah, prossiga como autorizado. 7, no 605. Autorizado a colar pista no 7, vento 1.80 graus, 089. São 3602, na via chegada, autorizado a altitude de 2.000 pés. Via chegada, altitude de 2.000 pés, o 3602. Decimal 25, primária, secundária, 12655 para 3254. Trip 5494, Passaduna, redução, cheque pré-pouso, torre 1183. 18-3, até daqui a pouco. Até. Torre boa, 5414, ILS. 25, secundária, 12655, bom no 923. Trip 5494, forma cabeceira deslocada 1.200 metros, confirma-se visual ao campo. Afirmo, pode confirmar o vento? Vento 1.90 graus, 089, reporte 4 milhas de cabeceira 1.0, trem de pouso baixado travado. Trip 5494. Portarei 4 milhas para cabeceira com trem de pouso baixado travado, 5414. Lima Kilo Zulu, decolou aos 37, chama controle 1.9.8. Controle 198, Lima Kilo Zulu. Formador de Papatango, Lima Kilo Zulu, decolou no 7 na Conde, na sua escuta. Ciente, Lima Kilo Zulu, está em contato, radar. Zulu. O 982, interceptado.